na plataforma, nós tivemos esse encontro de mulheres. Foi o primeiro encontro que a gente fez aberto ao público. Nós já havíamos feito um encontro antes, mas só entre nós médiuns. Hoje nós fizemos o nosso primeiro encontro aberto a todas as mulheres que quisessem participar. Foi um encontro muito potente, de muita troca, de muito aprendizado, de movimentação de energia. Queremos dizer que estamos muito felizes com a participação de todas, com a disponibilidade, né, com a entrega, né, com as partilhas que tiveram. Tivemos momentos de dança, momentos de palestra, né, momentos de vivências, algumas vivências nós tivemos também. Tivemos um delicioso café da manhã e agora no final está tendo sorteio, de um presentinho especial. Simples, né? Mas muito especial, feito com muito carinho pela casa, para aquela pessoa que for sorteada levar como lembrança. Então estou aqui gravando esse vídeo para agradecer, né, a colaboração de todos, de todas, na verdade, mas de todos também, que tiveram homens que nos ajudaram, né? O João nos ajudou, alguns outros meninos nos ajudaram também. Então, agradecer muito e agradecer a Deus por essa oportunidade, por esse momento de mulheres, de encontro de mulheres, né, que se curam umas com as outras, na troca, no olhar, no abraço, no acolhimento, nesse momento, né, de união, de fraternidade, em que a gente se abre para se conectar conosco mesmo, com a gente mesmo e com a outra também. Né, e junto irmos caminhando, irmos continuando a nossa jornada, nosso caminho, nossa trilha, né, nos fortalecendo umas com as outras, nos amparando, né, cada uma do seu jeito, cada uma no seu momento, mas todas extremamente valiosas, todas extremamente importantes, né? Então, estou aqui gravando esse vídeo para agradecer por esse momento. Gratidão. Bom dia, meninas. Eu me chamo Raquel. Eu vou fazer uma breve reflexão, todas vocês. Vou falar sobre camuflar a cura do nosso interior. Muitas das vezes, muitas pessoas estão igual a esse copo, rasgado, todo danificado, pessoas machucadas, feridas, que trazem muitas marcas da sua infância, da sua adolescência, né? Porém, essas pessoas, elas não expõem para ninguém os seus traumas, as suas dores, seus sofrimentos, o que se passa realmente na vida dela. E o que elas acham mais importante fazer? Elas camuflam. Elas guardam as suas dores. Elas tentam não transparecer o que realmente está acontecendo na vida dela. Todos esses traumas, essas dores. E isso, querendo ou não, é como se ela estivesse usando uma máscara. Essa máscara para ela. É uma fuga do que realmente está acontecendo. Às vezes as pessoas não têm facilidade de se expressar, né? Não quer transparecer o que realmente está acontecendo na vida dela e isso faz muito mal. Muito mal. Isso repercute muito no mental, no físico. E o que que acontece? Nós, seres humanos, a gente não pode ler, a gente não tem a capacidade de ler a mente do outro. A gente não tem esse poder. Claro que muitos queriam isso, mas nós não temos. O único que tem essa capacidade é Deus. Somente Ele vê as nossas dores. Somente Ele sabe o que realmente está passando na nossa vida. E eu acho isso assim uma coisa tão incrível. Eu falo porque experiência própria. Eu, quando eu tô no meu cantinho ali, quietinha, converso com Deus, eu consigo me expressar de uma forma assim, gente, eu sou uma poeta. E quando acontece isso aqui, pra mim tá sendo muito difícil, gente. Vocês não têm noção. Eu tô com vontade assim de tropicar aqui, sair correndo, que é muito difícil. Mas Deus nos dá essa força. De não, vai lá, você vai conseguir. Isso é uma cura. Eu preciso me curar. Assim como todas nós aqui precisamos nos curar de algo que nós temos no nosso passado ou no nosso presente, porque eu não sei o que está se passando na vida de cada um, mas ele sabe. Aí o que acontece? Ele consegue entender o que está se passando na nossa vida. E como ele faz para nos ajudar? Ele derrama o bálsamo dele de cura, não só por fora, mas por dentro também. E quando a gente entende que a gente não precisa se esconder o que nos incomoda, o que nos machuca, Deus derrama esse bálsamo e nos cura. Não só por fora, mas por dentro também. Isso é muito importante, gente. A nossa cura. Aí vocês podem perguntar para mim, Raquel, mas e esses rasgados? Porque ainda aparece as feridas, as marcas, ainda aparece. Mas sabe o que Deus responde? É necessário que essas feridas apareçam, que essas marcas apareçam, para quando a gente olhar para trás, a gente lembra que a gente estava dessa maneira, machucada, ferida, mas o bálsamo de cura que Deus derramou sobre a gente deixou uma cicatriz. A gente vai olhar essa cicatriz e vai lembrar da nossa força, que a gente tem esse poder de nos expressar. E isso é muito bom. Então eu aconselho a todas aqui, não guarde sentimento, não guarde o que você precisa falar, expor, porque isso faz mal. A nossa cura não precisa ser só por fora, mas por dentro também. A gente precisa se curar. Mas para isso acontecer, a gente precisa de ajuda. A gente precisa explanar que precisamos de ajuda. Então agora eu quero deixar uma mensagem para vocês de uma pessoa muito importante para cada uma aqui. Uma pessoa que nos ama. Eu vou pedir para cada uma fechar os seus olhos e lembrar de cada marca que vocês ainda tenham. Peço que todas fechem os olhos, por gentileza. Lembrar de alguma situação que você sentiu que não ia dar mais certo, que era o fim, uma situação que você se sentiu sozinha, que você se sentiu abandonada. E eu vou trazer uma mensagem muito importante de alguém que ama a cada uma de vocês, que conhece o interior da alma de vocês. Às vezes, vocês não querem deixar essa marca aparecer, mas ele te conhece. Ele conhece a cada uma de vocês. Ele conhece o profundo da sua alma. E ele te diz assim nessa manhã: querida filha, ao iniciar este dia, eu escrevo para lhe dizer o quanto você é especial para mim. A cada dia eu penso em você e busco maneiras de lhe mostrar o meu amor. Eu tenho o seu nome escrito na palma das minhas mãos. Você é maravilhosa. Pare de reparar nas linhas de expressão do seu rosto. Eu valorizo o seu olhar atento e cuidadoso, dirigido a todas as pessoas ao seu redor. Eu admiro o seu sorriso, por vezes tímido, receoso, mas que se abre completamente diante das pequenas alegrias da vida. Eu sei que às vezes você se sente fraca, mas eu a vejo com uma força extraordinária. Você vai além do que é necessário. Trabalha em dupla e às vezes até em tripla jornada. É incrível como você consegue fazer duas ou mais coisas ao mesmo tempo. Você é forte. Você é incansável. Você é uma verdadeira guerreira. E o que dizer da sua sensibilidade? Você é emoção pura. Você se compadece dos necessitados. Emociona-se com lindas histórias e vai às lágrimas com simples elogios. É admirável como você consegue enxergar além do que é visível, ouvir muito mais do que é dito e tocar corações com empatia e com amor. Apesar de tudo isso, há algo que me faz entristecer. É a sua insistência em se menosprezar. Você não reconhece as próprias qualidades que você tem. Você deprecia o seu talento. Você ignora suas vitórias e vive se sentindo inferior. Além disso, você não busca o meu auxílio para resolver as suas dificuldades. Não faça isso. Você é linda. Você é inteligente, você é batalhadora, você é única, você é minha. Eu criei você. Ainda que todos a rejeitem, meus braços estarão sempre abertos para você. Eu conheço cada detalhe da sua vida, dos seus sonhos, suas conquistas e também os seus medos, as suas dores. Os seus anseios. Eu estou ao seu lado todos os momentos. Nenhuma lágrima derramada por você sem que eu saiba. Não há sorriso que eu não perceba. Se você acreditasse plenamente nisso, todas as ansiedades indevidas desapareceriam. Eu quero fortalecer você. Eu quero ajudá-la. Quero ser o seu amparo nas dificuldades. Eu quero sustentar você. Por isso, confie em mim. Entregue-se a mim. Eu já me entreguei por você, porque eu a amo. Eu deixo a você a minha paz neste dia. E não se esqueça que logo estaremos juntos para sempre. Com amor, seu pai, que te ama, que cuida de você, que olha por você quando você acha que ninguém te vê, que ninguém te percebe. Alguém que te enxerga, mesmo quando você se sente sozinha. Quando você sente que é o fim. Quando você sente que tudo acabou, que não tem mais jeito. Alguém que te pega no colo e que te chama de filha. Que não abandona você, mesmo que quando todos que você ama te abandona. Alguém que te ama e que preserva por você, que te chama de filha. Com amor, eterno Jesus. Nessa manhã, Deus deixa essa mensagem para cada uma de vocês, mulheres, guerreiras, que passam as suas batalhas diárias. Assim como todas têm, todos têm. Que enfrentam as suas dificuldades. Deus deixa essa mensagem para vocês. Explanem as suas dores. Peçam ajuda. Não deixam a bomba explodir, a panela de pressão explodir. Corram atrás da cura do seu interior. Sejam mulheres fortes, mulheres guerreiras, que estão prontas para a batalha. Porque vocês, mulheres, são a coluna da sua casa. Vocês têm o poder da sabedoria. Agarrem isso e confiem mais em vocês. Vocês são poderosas. Vocês são deusas. Quando vocês entenderem isso e quando vocês se unirem, vocês vão ver a diferença. E é isso que eu queria trazer este dia. Muito obrigada, gente. E o que é esses ritmos? Para mim, são energias, tá? Que é a energia do fogo, da terra, da água, do ar, do éter, que nós temos dentro de nós, através dos nossos chakras, e os nossos chakras estão ligados a essas energias. E com o passar do tempo, a gente vai perdendo essa conexão, vai enrijecendo, né? Vai se desconectando. E hoje nós não vamos despertar todas. Nós vamos despertar só uma, que vai ser a energia do fogo. Vamos despertar esse fogo que tem dentro da gente, né? É bom que está ligado aos dois primeiros chakras nossos, né? Porque a energia do fogo parada, estagnada, ela traz o quê? Traz preguiça, traz o quê? Desânimo, né? Baixa a nossa imunidade. E aqui nós vamos começar despertando ela, devagarinho. Então, olha só, nós vamos fazer, eu vou colocar duas músicas. A primeira música vai ser uma música árabe, da dança do ventre. Eu não sou dançarina da dança do ventre, tá? Mas eu adoro. Eu adoro. Então, são dois movimentos na primeira música. O primeiro movimento é o shimmy, né? Que é o tremido. Eu quero dançarina. E a batida lateral de quadril. Ai, ela tá com a resistência, né? Então, só ela vai fazer barulhinho, menos a gente. A gente vai focar no movimento, tá? No movimento para ativar isso aí. O último é simplesmente aquele movimento do joelho, né? A gente vai começar assim, devagar. Aí depois vai aumentando. Então nós vamos ficar 8 tempos nisso. 8 tempos. É do jeito que dá, não é? É. Precisa perfeição. É, vai e vem, vai e vem. Conforme você vai... É, pra frente e pra trás. Conforme você vai acelerando, aí o teu corpo vai mexer. Mas é pra você manter essa parte de cima parada e só mexer a parte de baixo. Mas se não conseguir, tudo bem. Sacode! Se liberta! Se liberta! E depois... Aí depois, ó, a lateral, ó. É bater mesmo, ó. Pá, pá, pá, pá. Vamos ficar 8 tempos também. Vamos ficar a música toda. Bom dia, meninas. Eu me chamo Andréia, eu sou médium da CPO, né? Eu há pouco tempo, sou frequentadora desde fevereiro, né? E hoje está sendo um dia muito especial porque eu fui convidada para ministrar uma palestra sobre o sagrado feminino, porque antes de estar aqui na CPO, né, eu estudei várias coisas, li sobre várias coisas, sobre várias religiões, sobre vários segmentos filosóficos, né? E quando as meninas perceberam que eu sabia alguma coisinha, eu falei assim, Andréia, quer dar uma palestra? Quer dar uma palestra? Assim, vamos dar uma palestra, tá? E aí eu estou aqui para compartilhar com vocês o pouco que eu sei. Sagrado. De onde vem essa palavra? Essa palavra, ela já é o início de tudo, tanto para o sagrado feminino quanto para o sagrado masculino, tá? Sagrado vem da região que significa o sacrum, o osso sacro, né? Então, se nós observarmos as antigas religiões, os costumes e ainda muitos costumes que temos hoje em dia, né? Tudo que se refere ao mistério da vida é algo sagrado. Por quê? Porque se refere ao ventre, né? No caso da mulher, né? E no caso ao falos, no caso do homem, né? Então, assim, essa palavra sagrado, né? Levando em consideração a anatomia, o osso sacro, né? A região do sacro, né? Ela demonstra exatamente o início de tudo isso. Quando o ser humano ele começou a perceber que a vida começava ali e que ali, naquela região, naquele ventre, ocorria uma alquimia, a alquimia da vida. Tanto que as primeiras religiões do mundo eram matriarcais, porque não se sabia nem qual era o papel do homem. O espírito encarnava, estava lá, de repente o portal abriu lá da deusa lá e nasceu e vai. Não se sabia nem qual era o papel do homem na situação da geração da vida. Então, as mulheres eram os portais. Sempre fomos, no caso, né? Mas se dava um aspecto sagrado à mulher. Um aspecto em que essa mulher, a mulher era venerada. E assim começaram muitas religiões matriarcais, né? Da qual hoje em dia nós temos assim, alguns cultos, alguns costumes, inclusive costumes sociais bem arraigados. Isso aqui que estamos fazendo agora, né? Que é chamado círculo, né? Que inclusive hoje em dia você pode ver em igreja evangélica, igreja católica, em vários outros segmentos que inicialmente não tem a ver com essas religiões matriarcais, né? Mas a mulher, por ser um ser intuitivo, ela percebe que a sua força nasce do gregarismo, nasce da união entre as suas iguais. Né? Então, essa coisa do círculo, ela já é instintiva. Ela é do feminino e ela já é instintiva. E isso vem desde nossas antepassadas, nossas ancestrais, desde muito, e muito, e muito, e muito, e muito tempo. Né? Então, o que seria o sagrado feminino? É um movimento de despertar, cura, conexão, empoderamento das mulheres, afirmação da energia feminina naquilo que é típico e tradicional às mulheres. Na realidade, só escreveram aquilo que existe, eu acho que talvez desde antes do surgimento da roda. A roda não tinha surgido, as mulheres já se reuniam e já trocavam seus saberes, já trocavam as suas energias e já mantinham suas tradições umas com as outras, né? Então, eu cumprimento todas vocês, né? Irmãs mais que irmãs, mães mais que mães e filhas mais que filhas. Eu cumprimento todas vocês na tríplice, na lua cheia, na lua crescente, na lua minguante e, em nome da deusa, eu as cumprimento na lua nova. Porque este é um momento que nós estamos reconectando com o nosso passado para a construção de um futuro. E é isso, e é essa a verdadeira força da mulher. Porque nessa atual sociedade em que, até que agora está melhorando um pouquinho, mas nós passamos um tempo muito grande de repressão ao feminino. Santa Inquisição, e aí juntou também o tráfico negreiro, juntou também a violência contra os povos originários, enfim, uma série de horrores que aconteceram, né, pela humanidade, né? Nós assim conhecemos mais o lado de cá, né? A antiga Igreja Católica, o mundo ocidental e todas as mazelas que aconteceram, né? E que fizeram com que o culto as deusas ancestrais fossem calados. E onde o culto das deusas é calado, o poder da mulher é calado também. Porque quando você aparta a mulher daquilo que verdadeiramente é sagrado e você começa a trazer vergonha, você começa a inibir o espaço da mulher, você abre espaço para que violências aconteçam. Primeiro, essa violência simbólica que aconteceu, que é o quê? Você, não, deusa, não, isso não existe. Não, isso é absurdo, isso é coisa, isso queima bruxa. E por aí vai, né? Então, assim, você começou a reduzir o espaço atuante da mulher. Porque em muitas sociedades antigas, a mulher, ela tinha voz ativa, né? O sacerdócio das mulheres era um sacerdócio atuante, né? E, de repente, você chega com uma religião dominadora, né? Num patriarcado de uma energia desequilibrada, de um masculino desequilibrado, e você oculta a mulher e isso expõe a mulher a uma série de violências físicas e simbólicas, e você tira o caráter gregário da mulher. E você transforma a mulher em competidora uma da outra. O que é particularmente, assim, a coisa mais terrível que aconteceu ao feminino, né? E do momento que você destrói esse caráter gregário das mulheres, afinal de contas, imagina na Santa Inquisição, três mulheres reunidas com suas ervinhas na mão, queimem a bruxa. Não gostei de você, daquelas ali são bruxas, queime. Coitada, às vezes não estou fazendo nada demais, só está lá fazendo um chazinho. O que era, claro, herança das religiões ancestrais, né? Mas, assim, aí isso foi retirando esse caráter de união das mulheres, né? E aí o que acontece? Você vê uma mulher oprimida, a mulher oprimida dá origem a filhos oprimidos, e assim a sociedade foi, né, foi adoecida, mas ainda foi sobrevivendo do jeito que dava. Porém, hoje em dia, nós estamos vendo o renascer desse cultuar ancestral, né? Pedaços. Ah, eu vou cultuar o panteão egípcio. Ah, deusa Ísis. Ah, eu vou cultuar o panteão grego. Cultuar Hécate, rainha das encruzilhadas. Ah, eu vou cultuar Afrodite, a deusa do amor. Aliás, que é chamada deusa do amor, mas antes era a deusa da fertilidade. Então, mesmo dentro de uma sociedade, né, em que a deusa poderia estava sendo cultuada, ainda deram uma reduzidinha de leve no papel da deusa. Não que o amor, a beleza não seja importante, mas, na realidade, o que é importante para esses os povos? Mas o que é importante para a humanidade enquanto espécie? Nós podemos dar essa oportunidade uns para os outros da reencarnação, né? Deixa eu ver mais o quê. Então, o sagrado da mulher, né, ele é intrinsecamente ligado ao próprio ser feminino, ao seio que nutre, ao útero que abriga, aos braços que aconchegam, né, as tradições que são passadas, o cuidado, né, e tanto que hoje, até hoje em dia, nós temos algumas profissões eminentemente femininas, claro, que mulheres estão tendo outras profissões e homens estão participando, enfim, está tendo um intercâmbio, né? Mas a gente tem algumas profissões que são eminentemente femininas, como enfermeira, por exemplo, sou enfermeira, profissões ligadas à estética, profissões ligadas ao cuidado em geral, né? Profissões ligadas à cozinha, né? Ao preparo dos alimentos, enfim. Tudo aquilo que originalmente, se nós pensarmos no microcosmo das primeiras sociedades, era o papel que era legado às mulheres, né? E quando a gente pensa no sagrado feminino, a gente não pode esquecer, embora eu vou dar uma pincelada muito de leve, no sagrado masculino. Porque o espírito vai brotar sozinho, sem contato, sem que um homem e uma mulher se encontrem, né? E a necessidade desse contato, né, que hoje em dia está tão banalizado, e sendo essa uma das necessidades que temos de cura. Porque a sexualidade, ela está banalizada, né? É, o contato entre as pessoas em geral está banalizado. E foi retirado, e está se tentando tirar o caráter sagrado daquilo que é sagrado, daquilo que realmente é sacro, né? Então, assim, o que nós podemos observar? Ah, mas o tempo primitivo era melhor? Não, todos os tempos têm seus problemas. Todos os tempos têm seus problemas, eram tempos de muitas guerras, eram tempos de muita violência. O viking, por exemplo, que respeitava a mulher dentro da sua tribo, ele desrespeitava a mulher da tribo inimiga. Enfim, então a mulher, o sagrado feminino, sempre foi, de uma certa forma, violado. Mas esses últimos séculos, realmente, nós temos que concordar que foram extremamente difíceis para as mulheres e também para os homens, né? Porque ambos ficaram com pesos e com repressões e com dores que, inclusive, estão sendo passadas. Inclusive, nós que estamos aqui nesse momento, carregamos muito essas dores daqueles que viveram antes de nós. Tanto os homens quanto as mulheres. Né? Hoje em dia, nós estamos tendo o reavivamento das tradições. Estamos vendo por aí, salpicando vários tipos de círculos em várias religiões. Nós estamos vendo, por exemplo, cerimônias do cacau sagrado, que são o reavivamento dos cultos andinos, né? Em que você cultua a deusa Ixe Cacau, e no caso o cacau, né, que é preparado pelas guardiãs do cacau, né? Eu conheço assim pouquinho, eu já participei dessas cerimônias. São muito, muito bonitas mesmo. As mulheres fazem, né, tomam conta daquele cacau, cuidam do cacau, né, preparam o cacau, e somente as mulheres podem manipular o cacau, porque isso é um atributo da deusa, né? E essas cerimônias são muito interessantes nessa reconexão do coração, do nosso coração, né? Inclusive, como cura, né? Porque o cacau é o chocolate, mas não é o chocolate processado que a gente come na TPM, não, tá, gente? É um cacau, realmente é um chocolate mais amargo, 100% cacau, né? Existe toda uma cerimônia, orações, é um rito muito sério, né? Em que ingerimos de forma muito cerimonial, muito tranquila, para nos reconectar com os nossos sentimentos. Porque hoje em dia, nessa contaminação que nós temos desse passado em que a voz da mulher foi calada, nós mulheres nos polarizamos muito. E não estou dizendo que a mulher precisa trabalhar fora e tem que ter mais decisão. Não, existe uma diferença de você trabalhar fora, você ser uma pessoa de decisão, uma mulher de decisão, você seguir em frente os seus sonhos e tal. E outra coisa é você polarizar no masculino. Não preciso de homem para nada, e não sei o quê, e o homem vai para lá, e o homem fica meio sem saber o que fazer, e quando você tem alguém que toma conta do espaço todo, a última coisa que você quer fazer é... não, peraí, esse espaço aqui é meu. Não, e aí você começa a ter o grande problema que muitos homens e mulheres reclamam. Mulheres estão solares demais, estão ativas demais, estão polarizadas demais, e homens estão femininos demais, estão parados demais, estão quietos demais. Não estou dizendo, calma aí, gente, estou dizendo que é todo mundo não, tá? Estou dizendo assim, que isso está sendo um problema. E o outro problema dos nossos relacionamentos hoje em dia é que ninguém quer se responsabilizar. Ninguém quer se responsabilizar, ninguém quer ter responsabilidade afetiva pelo outro, ninguém quer se responsabilizar pelos filhos, ninguém quer se responsabilizar por si, pelas suas escolhas, ninguém quer se responsabilizar por nada. E está verdadeiramente ocorrendo um esfriamento do amor. Então, cerimônias como a do cacau sagrado, elas são extremamente importantes porque elas literalmente aquecem nosso coração, né? E outras cerimônias, como, por exemplo, danças circulares, que rememoram as nossas ancestrais, que dançavam e bailavam em volta das fogueiras. Por quê? Porque a reconquista desse feminino tem essa questão da reconquista do respeito ao nosso ventre, do respeito ao nosso corpo. Do entender que nós somos cíclicas, né? a jovem, né, que no caso é a menina, a mulher madura, a anciã, cada uma na sua singularidade. E é isso que é o mais importante de todo esse movimento que está renascendo. Porque um local onde a energia da mulher não é respeitada, sendo o nosso planeta Gaia, um planeta feminino, Terra, é um planeta feminino, você observa que é um planeta violentado. Olha que coisa interessante, né, meninas? Ah, e meninos também, porque sei também as meninas também vão assistir. Olha que coisa interessante, por quê? A Terra é o nosso útero, mor. Nós somos útero. Então, se você não respeita o útero que está do teu lado, como você vai respeitar um planeta que você não escuta? Então, onde existe o desrespeito à mulher, existe o desrespeito à natureza. Ah, mas o homem também não está conectado com a natureza? Está, de um outro jeito. Mas a natureza do homem é avançar, é andar, é correr, é aquela coisa solar. Vai. A mulher não. A mulher é aquela natureza que ela oferta o continente, o aconchego, o acolhimento. É onde aquele homem que está continuamente correndo e não sabe para onde ele está correndo, porque ele não sabe o que ele quer exatamente. Luta, guerras e vai e segue em frente, e o dinheiro e a realização pessoal e de repente está a mulher lá. Ofertando aquele continente no qual ele se recorda que ele não tem que ser responsável só por ele mesmo, mas que ele acaba tendo em si um propósito. Que é esse propósito que as antigas religiões estão tentando resgatar. Esse propósito do respeito à família, esse propósito do respeito da mulher ao homem, do homem à mulher, do respeito aos filhos. Desse novo entendimento, dessa nova terra que estamos continuamente tentando ancorar. Seja em um momento em que, de repente, pode ter uma roda acadêmica de mulheres que nem religião tenham, mas elas podem estar discutindo o direito da mulher. Ali também há um momento sagrado feminino, mesmo que aquelas mulheres ali possam não ter religião. Mas elas estão defendendo suas irmãs, elas estão defendendo o direito de outras mulheres, defendendo o direito dos filhos daquelas mulheres. Então, quando nós observamos a nossa força, o nosso magnetismo feminino, ele está na união. E essa é a maior mensagem que eu tenho intrínseca em tudo isso que eu vou dizer. Em qualquer arquétipo que eu disser aqui, a importância da mulher, junto com outras mulheres, está na união de um mundo melhor. Né? Nós temos, assim... Tem alguns arquétipos, alguns cultos femininos que eu acho eles bastante interessantes. É, por exemplo, se a gente pegar a África, por exemplo, a África ainda tem as tradições entre o sagrado masculino e o sagrado feminino. Tem no sagrado feminino o culto às Yami, né? As mães sagradas, as mães, não se deve falar o nome delas em vão, as Yami Oxorongá, que é um culto eminentemente feminino. E junto a esse culto, né, que inclusive ele tem numa das leituras que eu fiz, né, ele tem um papel muito importante quando aquele homem está maltratando a mulher, fazendo alguma coisa errada com aquela mulher, elas arrumam um jeitinho de punir aquele homem, entendeu? Elas são muito temidas, porque elas são consideradas grandes bruxas, grandes feiticeiras. Inclusive, né? Existe, inclusive, na África, em vários locais do mundo também, tabus em relação à menstruação e tal. Mas, no caso, essas senhoras, elas pegam esse tabu favorável a elas. Mas, em contrapartida, como tudo no universo tem que ter equilíbrio, também tem o culto Jegunguns. O culto Jegun, que só os homens participam. Mas, engraçado, dentro desse culto de Egunguns, né? tem um espacinho lá da mulher. Que é, as mulheres de Iansã, por exemplo, elas cozinham, elas preparam as roupas e tal, mas é uma determinada Iansã, um determinado grupo de mulheres, mas elas não entram no salão, não encostam quando ocorre a manifestação, mas elas estão lá preparando. Bom, gente, e aí o que que acontece? Nós temos, né, esses cultos, né? E hoje em dia nós temos religiões, por exemplo, como a Wicca. Ah, mas é a Wicca, é... Não, a Wicca, ela estudou alguns pedaços das religiões antigas e juntou. Tanto que a pessoa pode ser um wiccano e cultuar o panteão egípcio, a pessoa pode ser um wiccano e cultuar um panteão andino e por aí vai, tá? Mas a mensagem básica, a mensagem básica, né, e que eu gosto muito é desse arquétipo da Mãe Lua, né? Desse arquétipo da Mãe Lua, que é a lua crescente, a lua cheia, a lua minguante e tal. Esse arquétipo da lua, né? Esse aqui eu considero assim, por quê? Porque nós mulheres, nós seguimos os ciclos da lua. E uma coisa muito interessante nesse estudo é que nós mulheres, por causa desse passado de repressão, temos uma relação muito ruim com o nosso corpo. Nós temos uma relação muito ruim com a menstruação, nós temos uma relação muito ruim com a sexualidade, o sexo, nós temos uma relação muito ruim com a gravidez, nós temos uma relação muito ruim com a menopausa, aliás, temos uma relação ruim com tudo, né? Então, o que se explica, né? E o que está acontecendo hoje em dia também? Existem alguns segmentos que fazem, por exemplo, o ritual do plantar a menstruação, que é usar o copinho, aquele copinho, né? Ginecológico, coloca o copinho, aí vai, pai, vai lá e coloca numa plantinha, entendeu? Numa árvore. Gente. Tem, hoje em dia tem, tá? Assim. Olha a menstruação. É. Você mistura com um pouquinho de água e isso. Vai na plantinha, na terra da planta, e você isso. Devolve. Aquele teu interno para a terra novamente. Isso. Eu nunca soube. Isso. Mas o que seria esse movimento exatamente, né? É você entender que aquilo faz parte, é o seu ciclo. É o seu corpo renovando suas energias. É o seu corpo se liberando. Ó, tô menstruando. Ai, que saco, tô menstruando. Não, que bom. Tô menstruando, estou me renovando. Porque antigamente, né, inclusive... as mulheres tinham os ciclos menstruais realmente regidos totalmente pela lua. E, tradicionalmente, acho que a mulher menstruava na cheia e por aí vai, né? Só que, hoje em dia, nós estamos totalmente desconectadas, né? Então, assim, o aconselhável é que você receba o que é seu, o que é feminino em você com gratidão. Porque faz parte. Faz parte desse renovo energético que nós temos, né? Dessa chance de ter uma vida. E do momento que nós não temos uma vida, né? Que não geramos uma vida, que a menstruação supõe-se que você não gerou uma vida, né? O que que acontece? Você fica mais introspectiva, não quer conversar, quer ficar longe e tal... Essas pessoas que estudam mais a miúde o sagrado feminino dizem que esse é um momento em que a mulher pode dar à luz a outras coisas, a outras potencialidades do ser. Escrever uma poesia, fazer uma costura, entendeu? Refletir, meditar, né? Que isso seria um momento em que a mulher poderia utilizar de forma essa sensibilidade ampliada, essa mediunidade aberta para coisas mais criativas, coisas que poderiam, inclusive, fazê-la passar por esse desconforto físico de uma forma melhor. Só que o que acontece hoje em dia, né? Nós estamos muito naquilo ali. A menstruação, ela nos convida a entrar dentro de nós. Mas a gente não está entrando dentro. A gente está nessa coisa do seguir o masculino porque tem que ganhar o dinheiro, tem que isso, aquilo. Então, a gente não se permite esse momento de introjetar. E aí, quando a natureza lembra, e aí, ó, você é mulher, hein? E aí é que ocorre o embate. que ocorrem os maus estares, que ocorrem os problemas. Porque assim, tá, existem doenças, existem questões orgânicas, elas existem. Ah, psicossomáticas, mas existe, isso daria outra palestra, tá? Mas, no geral, uma mulher que tem uma saúde razoável, ela não tem uma boa relação com seus ciclos reprodutivos. Nenhuma mulher tem uma relação muito boa com seus ciclos reprodutivos. Inclusive, é o que faz muitas mulheres buscarem esses círculos, né? Porque aí, uma apoiando a outra, elas começam, inclusive, a criar uma relação melhor consigo mesmas, né? A questão da sexualidade, se a gente for observar, por exemplo, os horrores da Santa Inquisição, né? Uma mulher, ela era livre, ela poderia sentir o prazer, a satisfação da sua sexualidade, e durante séculos isso foi represado. Aí ele pensa, você já está menstruando, já está com cólica, já não está se sentindo muito bem, já não tem uma relação boa consigo mesma. Você é reprimida sexualmente. E liberação sexual não significa essa bagunça toda que tá. É porque ficou tanto tempo reprimido, essa energia ficou tanto tempo reprimida, fez assim, bum! Espalhou para tudo quanto é lado. Isso não quer dizer necessariamente liberação. Liberação é você ser senhor, libertação é você ser senhor, senhora de si e saber que você é responsável pelas suas escolhas e aceitar suas escolhas. É a consequência das escolhas que a gente tem. Então, isso que a gente está vendo não é liberação. É bagunça, né? Mas voltando, aí você vê a repressão, né? A mulher ter nojo de si mesma em vários aspectos. A questão ruim em relação à sexualidade. O parto sendo tratado como se fosse uma coisa patológica. Não estou dizendo que a gente não deva, do momento que nós temos uma ciência mais avançada, que nós não vamos utilizar da ciência, que nós não vamos, né, vamos usufruir da ciência. Até porque, nos tempos bem antigos, muitas mulheres morriam de parto, né? Mas a gente vai ter uma consciência mais amorosa em relação a isso, né? Uma coisa mais amorosa. Será que todo parto que acontece tem que ter cesárea? Será que precisa ter tantas cesáreas assim? Entendeu? E várias outras questões também. Será que a mulher, inclusive, posso dizer, inclusive, que agora nós temos doulas, nós temos mulheres que trabalham com essa questão do parto, né? Em que essa humanização do parto, meio que direto ou indiretamente, está ligada ao sagrado feminino. Né? Porque você humaniza o parto, você faz aquele processo ser menos sofrido, aquele processo ser mais prazeroso para a mãe, aquele processo de transição daquele bebê para nosso plano como um todo, também ser um processo menos traumático. Né? Então, assim, agora nós estamos começando a ter uma consciência mais ecológica em relação a isso. E essa consciência ecológica, ela é uma consciência que ela só está sendo desperta por causa do feminino. Um belo dia o feminino se revoltou, bum, e pá. E assim, e é uma revolta que você não percebe. A nossa revolta, ela é uma revolta muda, em que a gente não percebe essa revolta. E aí é que entra os antigos ritos, aí é que entra a reconexão com a mãe natureza, aí é que entra a reconexão com as deusas, por exemplo, o panteão africano, né, que a gente tem muito, né, muito aqui no Brasil, pela união das três, né, pela união das três principais etnias que compõem o Brasil, né, deusas maravilhosas como Iemanjá, como Oxum. Oxum, por exemplo, ela não precisou ser impositiva, agressiva, para ela mostrar que ela tinha o poder. Tem até um Itan de Oxum que é muito interessante. Os deuses foram se reunir para resolver não sei o quê, aí eles foram lá se reunir. Ninguém chamou as mulheres. Ninguém chamou as mulheres. Aí, beleza, né? Ninguém vai chamar a mulher, não? Aí o Oxum falou assim, aí posso participar da reunião? Porque o Oxum, rainha maravilhosa, posso participar da reunião, não? Não, você é mulher? Ah, eu sou mulher. Interessante. Ninguém mais teve filho. Os animais não tinham mais filho. Enfim, tudo começou. Parou tudo. Parou, ela conseguiu parar todas as gestações. Entendeu? Ninguém mais conseguia ter... Nenhum animal mais dava cria, nenhuma mulher mais paria um bebê, nada mais acontecia. Aí os deuses ficaram preocupados. Como é que é isso? Como continuaremos o nosso papel de deuses e vamos influir nos destinos da humanidade e tal? Se não tem mais ninguém, a natureza está morrendo. Aí fizeram lá um babalau, jogou e falou assim, ó, é Oxum quis mostrar para vocês que não participou da reunião. E aí é isso aí. Desde então, as mulheres passaram a ter o seu espaço. E assim, e ela simplesmente ela usou o poder dela de um outro jeito. Ela mostrou o seu verdadeiro poder. A sua capacidade. E nisso, os homens tiveram que se curvar a ela e respeitá-la. Os deuses tiveram que respeitar a Oxum. Né? E tem vários outros cultos em que as deusas são extremamente proeminentes, são extremamente poderosas. Né? Nós temos, por exemplo, na Índia, nós temos uma infinidade de deusas, todas elas vindas de uma única deusa, no caso que é Durga, né? E da Durga vieram várias outras deusas, inclusive a deusa Kali, que é a deusa da renovação. Né? Ela destrói para renovar, ela destrói o nosso ego para renová-lo, né? Que é a chamada mãe negra, né? Super temida, né? Enfim, o poder feminino, ele tá tanto nessa coisa doce da maternidade, como ela também está naquela mulher selvagem que nós recuamos ela para dentro da gente. Aquela mulher que ela não está, ela pode ser doce, ela pode ser suave, ela pode ser meiga, mas ela não aceita ser maltratada. Ela se retira de onde ela não é bem-vinda. E nisso nós temos uma história de Iemanjá, que Iemanjá possuía os seios bem grandes e bem fartos, e ela tinha um marido que só botava ela para baixo, justamente por causa desse detalhe, né? Só botava ela para baixo. E uma vez ela foi reclamar com o pai dela deu uma ânfora, aí falou assim, tá bom, minha filha, quando você quiser ir embora, vir aqui para nossa casa, você vem. E na última que o marido ofendeu, Iemanjá, ela tacou a ânfora no chão, saiu uma água e a água foi e levou a deusa até o mar. Porque ela se retirou de onde ela não era querida. Então nenhuma mulher, por ser mulher, ela é obrigada a estar em um relacionamento abusivo. E muitas vezes... Né? As mulheres, elas, quando elas percebem, quando elas são suas amigas verdadeiramente, né? Que você está numa situação ruim, elas se cercam aquela mulher, perguntam o que está acontecendo, elas fazem aquele apoio e tal, para aquela mulher enxergar o que está acontecendo com ela. E isso também é uma manifestação do sagrado feminino. Por quê? Porque... O sagrado feminino, ele não é uma coisa que está restrita a paredes, não é uma coisa que está restrita a religiões em específico. O sagrado feminino, ele é intrínseco do ser feminino, do estar feminino, do ser mulher, do estar encarnado em mulher e estar entre outras mulheres. Teve um dia que eu estava vindo aqui para a CPO, eu estava subindo e tinha uma mulher, um grupo de mulheres. Vem cá, essa plantinha aqui, em quanto tempo que ela dá raiz? Aí uma para outra. Ah, em uns 4 dias, você põe na água que ela vai dar raiz. Ah, é mesmo? Aí eu, nossa. Marquei aquela cena na minha mente e no meu coração. Isso é sagrado feminino. A força que nós temos, inclusive plantinhas, né, gente? Coisa mais ecológica, né? Mas uma preservação da natureza, né? Então, assim, isso é uma coisa extremamente importante. O cuidado com o corpo, que infelizmente a mídia nos coloca muito num padrão, que inclusive corrompe as nossas energias, quando dizem que a gente tem que consumir e ser um determinado modelo de corpo. Em que aí força-nos a, de repente, até tomar substâncias que vão contra a nossa biologia. Enquanto, na realidade, a busca pelo corpo saudável, a saúde em si, ela já é bela, independente do formato do corpo, né? Então, assim, existe essa outra luta de ser mulher, a autoaceitação, é se observar, né? E a outra luta de sermos mulheres é podermos dizer uma a outra, nossa, tá bonita hoje, poxa, tá, né, charmosa, legal você aqui, nossa, tá linda. Nós podemos fortalecer umas às outras, sem competir. Porque do momento em que nós, enquanto mulheres, conseguirmos nos harmonizar com o nosso aspecto orgânico, primitivo, fêmea, mas também nos harmonizarmos com os aspectos superiores, belos, arquetípicos do que é ser mulher, e podermos olhar uma a outra como espelho, cada uma de nós, cada uma de suas próprias questões, nós vamos perceber como esse mundo vai mudar, como esse mundo vai florir. Porque quando falamos de quinta dimensão, né, nós costumamos falar, a gente acha que é uma coisa assim, o que será essa quinta dimensão? Essa quinta dimensão é o início de um todo integrado. É o início em que nós estamos começando a perceber que somos ligados uns aos outros por teias de energia. E que o outro que está na nossa frente traz questões que estão internas a nós. Isso, nossas ancestrais já sabiam há milênios, mas foram caladas. Isso, nossas ancestrais já percebiam, desde que o mundo é mundo, e foram caladas. Mas agora, podemos voltar a falar, ok, foi necessário movimentos mais radicais, né, mais, né, explosivos, ok. Teve o seu tempo. Agora, temos que nos reorganizar, nos preparar para o novo céu e para a nova terra que estão chegando. E nos preparar e nos harmonizar entre nós. Nos preparar e compreender, de repente, que aquele homem que está do nosso lado, que é um masculino ferido, a gente se cura. E do momento que um se cura no campo, outras pessoas também começam a se curar. De repente, o companheiro começa a se curar também, ou ele observa, nossa, tá bacana, para onde está indo aquela pessoa? Para onde? O que ela está fazendo? Pô, vou fazer também. Aí ele faz também dentro da realidade dele. E aí você começa a ter filhos e filhas com uma consciência maior, cósmica. Porque a mão que balança o berço é a mão que governa o mundo. E é isso que nós, mulheres, temos que observar. Sem vitimismo. Já passou. Claro, muitas mulheres ainda estão sofrendo ciclos terríveis de violência, estão sofrendo ciclos terríveis de abuso. Muitos locais estão ocorrendo guerras. Nós que estamos em uma situação privilegiada, numa situação melhor, podemos orar por elas. Aquelas que participam de campanhas e tal, podem fazer campanhas, podem fazer doações, né? Assim, N iniciativas podem acontecer para esse mundo se tornar um lugar melhor. Você não pode fazer nada? Não. Você pode. Uma coisinha pequena. Amor. Um eu te amo. Minha amiga, tá tudo bem com você? Minha amiga, podemos conversar? Né? Porque às vezes a gente acha que fazer alguma coisa é uma coisa muito grande, muito heróica, muito... Gente, somos mulheres. Já somos heróicas por si só. Mas só que do nosso jeito. Uma de cada vez. Umas terão projeções mundiais? Sim. Outras não. Outras, na sua vizinhança, já é luz. Outras, no seu trabalho, já é luz. E se pudermos ser uma luz que acende uma à luz das outras, já vamos, no final de tudo, iluminar e fazer um mundo melhor. Então, essa é a mensagem que eu quero passar para vocês, né? de todo o meu coração, de todo o meu amor. Assim, não sou uma especialista do assunto, eu também estou me redescobrindo, eu também estou parando um pouco esse movimento de ficar correndo para resolver as coisas. Eu estou agora nesse movimento de me reorganizar no feminino, né? E olha aqui, tem diversas mulheres aqui, então esse meu movimento está sendo reflexo também no movimento de todas as outras que estão aqui também. Ah, eu agradeço a todos, agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Um abraço, né? E vamos em frente por um mundo melhor. Um mundo integrado, um mundo com harmonia, um mundo com amor. Um mundo em que nós possamos entender e compreender que somos todos interligados. E todos somos face do Deus, face da deusa, e que todos somos divinos. Todos somos divinos. Só temos que nos relembrar disso. Somos, né? Tanto o homem como as mulheres, somos todos movidos por hormônios. Então, isso tem que ser levado em consideração. O homem tem a testosterona, a mulher tem o estrogênio. O comportamento emocional das mulheres tem uma relação muito estreita com seu nível de hormônios. Então eu quero deixar para vocês um alerta, porque às vezes a mulher que já está com nível hormonal mais baixo de estrogênio, ela pode se sentir triste, deprimida, mas isso pode estar acontecendo somente por uma baixa hormonal. Então, é muito importante que vocês, mulheres, estejam atentos a isso. E não fiquem cultivando a tristeza, achando que ela é normal, que ela faz parte. E pode ser somente um déficit hormonal. Então, como essa moça aqui é médica, eu quis vir, por intermédio dela, trazer este alerta para vocês. Porque quantas mulheres ela atende no consultório, por outros problemas relacionados com a especialidade dela, mas ela vê como as mulheres, depois dos seus 45, 50 anos, carregam uma tristeza interior, uma dor maior. E isso tem a ver com hormônio, gente. Isso é ciência. E a população hoje em geral, a ciência hoje, tem esse conhecimento. E isso não pode ser desconsiderado. Quando a nossa amiga falou de tempos passados, de outras eras, eles não tinham esse conhecimento. Eles só observavam os comportamentos das mulheres. Mas hoje vocês têm esse conhecimento.